saber dessa quicada. Essa menina tem mistério quando ela empina. É, o bagulho fica sério. Essa menina é muito louca, é descarada. Rouba toda a brisa com o poder dessa quicada. Essa menina tem mistério quando ela empina. É, o bagulho fica sério. Vem pra cá, me curtir e não pare de dançar. Carreta é X, System Sound vai tocar. Convida as amigas e vem dar um rolê em Fernandes Belo pra conhecer. Vem pra cá, me curtir e não pare de dançar. Carreta é X, System Sound vai tocar. Convida as meninas e vem dar um rolê em Fernandes Belo pra conhecer. Carreta é X, System Sound vai tocando pra galera dançar. Carreta é X, System Sound, DJ Batista é quem vai comandar. Carreta é X, System Sound vai tocando pra galera dançar. Carreta é X, System Sound, DJ Batista é quem vai comandar. Alô, DJ Cantor! Com poder dessa quicada. Essa menina tem mistério quando ela empina. É, o bagulho fica sério. Essa menina é muito louca, é descarada. Rouba toda a brisa com poder dessa quicada. Essa menina tem mistério quando ela empina. É, o bagulho fica sério. Vem pra cá, vem curtir e não pare de dançar. Carreta é X, System Sound vai tocar. Convida as amigas e vem dar um rolê em Fernandes Belo pra conhecer. Vem pra cá, vem curtir e não pare de dançar. Carreta é X, System Sound vai tocar. Convida as meninas e vem dar um rolê em Fernandes Belo pra conhecer. Carreta é X, System Sound vai tocando pra galera dançar. Carreta é X, System Sound, DJ Batista é quem vai comandar. Carreta é X, System Sound vai tocando pra galera dançar. Carreta é X, System Sound, DJ Batista é quem vai comandar.